As queijeiras do Conselho de Oliveira do Hospital foram homenageadas no último domingo com a inauguração de um monumento numa rotunda da União de Freguesias de Redal da Beira e Vila Franca da Beira. No mesmo dia, e a escassos metros, foram também homenageadas as indústrias madeireiras que há mais de 40 anos asseguram sustento de algumas famílias na zona da Cordinha. Na presença do secretário de Estado das Florestas, Amândio Torres, o monumento de homenagem à queijeira, com assinatura de Manuel Machado e Paulo Barbosa, foi o primeiro a ser inaugurado. Para além de serem a perpetuar as suas mãos na base de cimento, as queijeiras do Conselho marcaram presença na homenagem que lhes foi dirigida e que, para o presidente da União de Freguesias, é de toda a justiça. E é de toda a justiça, no meu entender, que hoje esteja aqui a ser homenageada essa mulher, essa queijeira, que durante séculos fabricou um produto de excelência que é o nosso queijo da serra. É uma atividade, se calhar, que nem sempre daria ou terá dado devidamente a receita em termos de dinheiro, em termos económicos, às queijeiras, é esta atividade, mas esperemos bem que, e nós esperamos sempre por um futuro melhor, esperemos bem que os pastores, os rebanhos e as queijeiras, fundamentalmente, possam vir a ter um futuro melhor, que o seu trabalho seja mais devidamente reconhecido através do valor do seu produto, e é isso que nós esperemos em termos futuros. Quero agradecer e dar aqui especialmente uma palavra muito simples, de um grande agradecimento e de um grande reconhecimento às queijeiras. A todas vocês, muito obrigado, e não só às atuais, como também àquelas que já anteriormente fizeram queijo e que hoje já não estão entre nós, agradecer o grande saber e a grande dedicação a este produto que é o nosso queijo da serra. Palavras de reconhecimento partilhadas pelo Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, que registrou a importância das queijeiras na produção de um dos melhores queijos do mundo, o queijo Serra da Estrela, e que serve de mote à realização do maior evento do Conselho. Para mim é uma grande honra hoje prestar-vos esta homenagem e para nós percebermos qual tem sido a dinâmica do meu executivo em relação àquilo que nós quisemos projetar o Conselho. O nosso Conselho era um Conselho fechado antes de chegarmos ao poder. Não vale a pena. Hoje o Oliveira é uma cidade conhecida, em termos, a cidade é o reflexo do Conselho, e demos-lhe uma dinâmica. E demos-lhe uma dinâmica como? Demos-lhe uma dinâmica indo buscar um produto da excelência, que é o queijo de Serra da Estrela, e feito por estas mulheres. Ficam ali as suas marcas, como vocês sabem, estão ali as suas marcas das suas mãos, ficam para a história. E conseguimos, através de um produto de excelência, vender o Conselho Oliveira do Hospital. E hoje, sem dúvida nenhuma, que temos uma projeção mediática que não tínhamos há uns anos atrás. A homenagem à queijeira sucedeu-se a homenagem às indústrias madeireiras, com a inauguração de um elemento simbólico da autoria de Manuel Machado e também com trabalho de arquitetura de Paulo Barbosa, localizado na principal rotunda de acesso à localidade de Ervedal da Beira. Se numa rotunda a opção foi de prestar homenagem às queijeiras, o presidente da União de Freguesias disse não ter tido dúvidas em avançar com homenagem aos empresários e funcionários do setor das madeiras. Lá em cima era a da queijeira, eu achei e fui logo da opinião que era de toda a justiça se fazer e prestar aqui uma homenagem a todos aqueles, quer empresários, quer os primeiros fundadores das atividades das madeiras, quer os seus trabalhadores, que era de toda a justiça fazer-se esta homenagem. Anotar a pertinência desta homenagem aos industriais das madeiras que há mais de 40 anos têm sido sustento de várias famílias na região da Cordinha, o Presidente da Câmara aproveitou a presença do Secretário de Estado das Florestas para apelar a uma maior defesa da floresta portuguesa e para a necessidade da sua certificação. Mais do que certificar, considerou Amândio Torres que é preciso arborizar para colmatar os cerca de 150 mil hectares de floresta perdida nos últimos 10 anos. É inegável que nós precisamos aumentar o número de hectares de floresta certificada para que os nossos produtos, ao serem colocados nos mercados externos, que cada vez são mais exigentes na comprovação da sustentabilidade da matéria-prima, possa continuar a ter a evolução que tem tido ao longo dos anos. Mas também é verdade, Sr. Presidente, que não podemos certificar o que não existe. E quero deixar aqui uma palavra de alerta para o que se passou nos últimos 10 anos, em que reduzimos a área florestal em 150 mil hectares. Portanto, primeiro, antes da certificação, temos que fazer um esforço muito grande de arborização para recuperar pelo menos os 150 mil hectares que foram perdidos nos últimos 10 anos e que importa, de sobremaneira, repor no panorama florestal nacional. Na tarde em que procedeu à inauguração de duas rotundas na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, o Presidente da Câmara fez questão de esclarecer que a inauguração de rotundas não é a sua prioridade, porque é mais importante a Câmara estar concentrada na criação de riqueza. A minha prioridade de construção do Conselho é diferente. A construção de rotundas já foram prioridades de outros executivos, não do meu. E digo-vos uma coisa, se calhar estas duas rotundas, se calhar poderíamos fazer umas 20 ou 30 com aquilo que gastaram só numa rotunda em Oliveira do Hospital. Por isso a minha prioridade, quero-vos dizer que não é fazer rotundas. Estas rotundas aconteceram porque eram rotundas simples, porque os desígnios do Conselho não se conformam só a fazer rotundas. É importante para que estas homenagens se façam no seu tempo. Mas é mais importante nós lutarmos pelo desenvolvimento económico, pela quebra está concentrada naquilo que é a criação de riqueza através da atividade empresarial do que só fazer rotundas. Outros, noutro tempo, meus caros amigos, gastaram dinheiros elevadíssimos, que nós fazíamos 10 ou 20 rotundas com o dinheiro que só gastaram numa em Oliveira do Hospital. E isso, nós somos diferentes, sabemos aquilo que queremos fazer e por isso, meus caros amigos, que chegou agora a hora de fazermos estas rotundas com pouco dinheiro. Considerações então na tarde de domingo passado por ocasião da inauguração de duas rotundas na região da Cordinha, na União de Freguesias de Ervedal da Beira e Vila Franca da Beira. Duas rotundas de homenagem à mulher queijeira e também às indústrias madeireiras.